sua música que ele não sabe qual é. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para o cérebro. Estamos aqui pra bater papo. Pra falar um pouquinho sobre várias coisas. Pra trocar ideia, porque não temos um tema hoje ao vivo, né? De última hora, sim. Ao vivo que se foda, é tudo assim mesmo. É, fora que, né, semana que vem o Renato vem, a gente vai gravar com ele também. Semana que vem não, esta semana que vocês estão escutando isso, provavelmente ele já está aqui. Não sei, vamos ver. Antes de começar, a gente precisa falar de algumas coisinhas aí. Precisamos, com certeza. E quais são elas? Primeiro, vamos falar dos nossos parceiros. Os nossos queridos parceiros. Fala isso, Ed. De qual você quer que eu fale, Tony? Eu quero que você fale o que você gosta mais. Eu gosto mais daquele super projeto. Não. Na verdade, o que eu gosto mais é do PicPay. Mas a gente pode estar falando aí do MesaCast, só que eu sei que o Pedro consegue explicar bem melhor. Não, continua falando aí. O MesaCast é um podcast de uns meninos que faz sobre tabletop games, muito massa. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade, a honra de ouvir o podcast deles ainda. Mas... Pega bem e fala essas coisas, mas tudo bem. Isso é uma inutilidade da minha parte, só que eu acredito muito na palavra dos meus amigos que dizem que a molecada manda bem pra caramba. Não pega tão mal, porque nem o nosso esse filho da puta escuta, né? Então... Ele falou molecada, pra começar que não é nem molecada, os caras são velho. É jeito de falar. São mais velho que a gente, cara. É jeito de falar. Você fala assim com seus alunos, respeito os parceiros. Respeito os parça. Todos têm uma criança interior. Respeito os parça, né, Arvin? Todos têm uma criança interior. Aí, todos, ó, o Álvaro tá comigo. Eu tô grávido. Eu diminuiria um pouquinho o volume do Álvaro, porque tá pegando quase a fase de idoso aqui, mas tudo bem. Sim, o MesaCast é um podcast bem legal, bem bacana, bem divertido. Aquele Zé Fernandes, ele, né, fala muito bem, todo mundo lá fala muito bem. Eu nunca lembro o nome deles e nem lembro o nome do povo da Estalagem Nerd. Estalagem Nerd é muito bom. Eu escuto poucos deles, porque normalmente eles fazem episódios de filmes que estão lançando agora e eu sou terrível pra filme e não quero tomar spoiler na cara. E eu só queria dizer que no último LocomoCast que a gente lançou, eu falei que o último que eu vi foi do Deadpool 2. E foi, faz tempo pra caralho isso. Eu tava em coma. Tipo isso. Caralho, ok, acontece. Fiquei no hospital um mês, então, tipo, beleza, foi Deadpool 2, agora eu vou retomar, né? Vou voltar a ouvir agora e tal. Mas o Estalagem Nerd também é um podcast bem bacana, bem divertido. E só faz bem pra saúde, esses dois podcasts, só faz bem. Só faz bem, é muito bom. Esses três, bom, né? Porque o nosso também faz. O nosso faz também. Sabe, só que, sabe o que mais faz melhor ainda? PicPay. Pois é, e o grupo do WhatsApp? E o grupo do WhatsApp é só entrar na postagem desse podcast, clicar no endereço eletrônico lá que você vai estar dentro do grupo do WhatsApp. Falou, Locomotiva. Sobre várias coisinhas lá. Algumas. É bacana, só que ultimamente tá borocochô. Eu não tô conseguindo. Você não, viado. Grupo do WhatsApp, Lazarinho. Ah, tá, entendi, suede. Eu vou ligar pra você, caralho. O cara entendi, tá suede. Me rale, caralho. Me rale, caralho. Tá broxa pra caralho, mano. Cê é. Além louco disso, o que que temos, suede? Nós temos o PicPay. Nós temos a promoção do Supla. Vai rolar o Supla? Não, não vai rolar o Supla, porque isso daqui eu não edito. Então tá, promoção do Supla. Se você quer ganhar um CD duplo autografado pelo hominho lá, você vai ter que mandar um e-mail pra gente falando, eu quero... O assunto vai ser, eu quero algo ilegal. Falando algo ilegal que você queira, não tão ilegal, não parte pra cima de taras que envolvem pessoas pequenas. Não. A não ser que esses caras sejam caras e as pessoas pequenas sejam anões. Aí é válido pra caramba e não é ilegal. E você também vai ter que indicar o podcast pra alguns amigos seus e esses amigos você vai ter que mencionar no e-mail e eles vão ter que mandar algum e-mail pra gente falando, eu escutei tal podcast, foi da hora, foi divertido. Por exemplo, cheguei aqui por causa do Renato Augusto. Cheguei aqui por causa do Homem Concha. Ou do não, Pedrão. Homem Concha não pode. Ou do Pedrão. Se o Pedrão quiser um CD do Supla, tá aí, né? Mas o disco tá bem legal. Eu gosto bastante desse disco. Tá interessante. O que mais nós temos, Suede? Não sei. O que mais a gente tem, gente? Não, fala aí. O que a gente tem? Foda-se, não sei. Fala pra nós. Não sei, cara. Fala, cara. Não vem nada em minha mente, sabe? Não, mas ela eu queria... Ela está abstraída pelos altos lulantes que pulam. Eu queria que você falasse mente, alguma mano. Coisa. Depois eu que o Suede tirou... Vamos falar sobre a Aurora. Não, vamos falar sobre o PicPay. Vamos falar sobre o PicPay. Bando de viado. PicPay. Como foi o PicPay, esse negócio aí? Vai, Swede, brilha agora. Swede, brilha. O PicPay, gente, é o modo que vocês têm de jogar dinheiro na nossa cara, assim, sabe? Sabe naqueles strip club americano que tem a mulher de calcinha fio dental com várias notas de dinheiro penduradas? Sim. Vai ser o Swede. É, só que eu vou estar com aquela cueca de elefantinho, sabe? Só que não, a tromba vai estar vazia. A tromba vai estar vazia, assim, sabe? A tromba vai estar pra trás, porque vai estar cagando. Nossa, vai cagar. Eu vou começar a trazer uns versículos da Bíblia que o pessoal usa pra dar oferta na igreja pra falar sobre o PicPay. É válido. É tanto boa. Que a nossa intenção é fazer um templo de Salomão do Locomotiva, né? Porra, aí sim. Formado por microfones que os ouvintes, né? E com as esteirinhas pra carregar o dinheiro e sem as esteiras pra cadeirantes, igual o templo de Salomão. Pera aí, antes da gente continuar, eu só queria falar um negócio. Eu sou o Rafael Tanicho, estamos aqui com o Sueli, estamos aqui Oi. Com o Pedro Tanicho, estamos aqui com o João e estamos aqui com o Álvaro. Oi! Alguém notou alguma coisa aí. Diferente? Caramba, hein? Eu não posso falar. É uma Estamos coisa com cinco escura. Microfones. Ah, tá, era isso. Estamos com cinco lindo. Microfones. Que foi comprado com dinheiro único e exclusivamente com o dinheiro do PicPay. Olha que coisa bacana. Então, se você tiver aí sobrando, sei lá, 30 mil dólares. Oh, uma camisa da Supreme. Uma camisa da Supreme. Vende ela e doa pra nós. Cuequinha da Supreme. Pô, é, vende dois doll, né? Cuequinha da Supreme vale 90 doll. Bolsinha da. Como é que é? Dior, sei lá. Cinto da Off-White. Bolsinha não, é side bag da Dior. É, side bag da Dior. Então, pô, aí, manda pra gente. A gente vende aí pro mendigo, ganha um cincão, é nóis. E a gente consegue comprar mais um microfone. Porque hoje, grita aí, Outcast. Yes! O Outcast está de fora da gravação porque nós não temos um sexto microfone. Tipo isso. Exatamente. E não esquece, está gravando, João. E ao vivo, pô, então, não tem censura. Eu acho foda pra paralelo enquanto tá gravando ao vivo. Entendi. Mas tudo bem, né? Tomou fuminho. Aí, ó. Mas, ok. Então, se você puder colaborar com o nosso PicPay, bora lá. Se eu não me engano, tem um esquema de assinatura agora do PicPay também. Tem também, mas tem que habilitar no perfil. Eu vou dar uma pesquisada nisso daí e no próximo a gente informa vocês. Quem quiser assinar, né? Todo mês cai um dinheirinho ali pra gente. E tá também, válido. Se você não quiser usar o PicPay com seu cartão de crédito, pois você não confia nessas agências capitalistas do inferno, você paga no boleto. Exato. Ou se quiser, sei lá, manda notas no envelope pra gente. Não pode. Eu acho que o correio não vai deixar chegar, né? Mas. Eu passo a minha conta, não tem problema. Não passa a conta do Suécio, senão entra e some. E continua negativo, muito. Mas tudo bem. Temos também que ajudar os animaizinhos. Os animaizinhos tailandeses. Os animaizinhos tailandeses. Pô, mas por que eu não ajudo o animal da minha rua? Você pode ajudar o Suécio. Mas o Swede não dá, né? Uma viagem para Koh Samui. Exatamente. Então, se você quiser ajudar os alebaizios de Koh Samui, que é uma ilha na Tailândia, se você não sabe, e de quebra ganhar uma viagem para a Tailândia, lógico, né? Que vai ser sorteado um entre os doadores. Entre no site petsamui.org. Doe de 30 reais pra cima. Se você não tiver 30 reais, mas quiser ajudar, mesmo assim, você não vai estar concorrendo, mas seu coração vai ficar em paz, porque você vai ter ajudado animaizinho de Koh Samui, incluindo o animalzinho Together, né? Sim, e qualquer coisa você entra no site dessa promoção, que é o petsamui.org, e lá você vai ver um videozinho com a cara sexy do nosso amigo Together explicando tudo sobre a promoção. Exatamente. Então, essa é uma promoção que, tipo, serve para arrecadar fundos para castração, ração, remédios e muitas outras coisas para esses animaizinhos. E existem algumas metas, né, a serem atingidas. 30% do valor doado vai ser investido para compra de passagem com transfer, né, passagem aérea para Bangkok, com transfer de Bangkok para Koh Samui. Sim. Vai, teremos também 30 dias de estadia grátis. Sim. Uma motinha pra andar lá. É. Massagem tailandesa, que lá é só massagem, né? É. Bolinhas? Então, não peçam bolinhas lá. Ou peçam, talvez eles não saibam, né, o que é. É, quem não for pra Tailândia e não fazer alguma coisa com bolinhas ou com ladyboys, não foi pra Tailândia. Exatamente. E também, o que mais? Koh Tao. É. Uma viagemzinha pra Koh Tao, 2 dias em Koh Tao, que é onde rola a surubaça, O surubaço, manja. Porra. Porque, tipo, não tem panelaço que nego faz pra tirar a Dilma e tal. Lá tem o surubaço. Que lá nego faz pra colocar DSTs. Exatamente. Tipo, o panelaço não foi pra fuder a Dilma? Foi. O surubaço, todo mundo fode todo mundo. Aí sim. Exatamente. Então, com se pipi você... pingando. Então, se você quiser, doe R$30 ou mais para petsamui.org e concorra a uma viagem para Koh Samui por 30 dias. Ok. Ah, e tem as aulas de Muay Thai? É, tem. Tem aula de Muay Thai também, que lá é só Muay. Eu tava esperando você falar isso. Eu não lembro mais das coisas. Porque, né, isso eu falo assim, daí eu fico, ok. São muitas coisas, muitos prêmios. Exatamente. São muitos dinheiros. Exatamente, são muitos. Ah, dinheiros. Falando nisso, 10 mil bar. 10 mil bar, 10 mil bar. Não é o Gabriel Rainer, nem nenhum gaúcho atrás de você falando bah, bah, bah, durante a viagem toda. É dinheiro. Seria foda. Dinheirinha. E lá as coisinhas são baratas, né? Então, tipo... É, tem coisas que sim, tem coisas que não, mas a maioria das coisas é extremamente barata, desde comida de rua a prostituição, exato, de rua. Alimentação e prostituição suedística. É, é. É. Eu o quê, velho? Tá errado. Eu o quê? Tá errado. Lady Boys? Mas vai lá, Suede. Eu. Conta pra gente aí alguma coisa da sua semana, a gente já apresentou quem tá aqui, já falou o que a gente tem pra oferecer. Então conta pra gente aí alguma coisa da sua semana. Caraca, minha semana foi um pouquinho louca, muitas aulas, muitas... Muita adrenalina, muita, né? Muita adrenalina. Sabe aquela semana que você fala assim, caraca, velho, eu não vi passar. Eu não vi passar eu minha sei. Semana. Eu Vocês sei. Estavam em coma, né? Eu sei bem. Nossa. Eu tava em coma, exato. Eu sei bem. Você viu uns 15 dias sem passar. Cara, mas de interessante na minha foi semana. Foi 8, velho. Não, mas... Ele nem lembra mais. O tempo mais. Tava acordado. Você tava acordado. Mas a gente fala que tava em coma, ficou mais legal. O mais legal da minha semana é que eu finalizei o roteiro do Natal semana passada, né? Oh! Dentro do Champions. Aí, gente, milagres acontecem. É o milagre de Natal. Pode o milagre vir. Então, eu terminei. Faz um milagre em mim. E sim. Eu tossi aqui. Eita, o capim tá. É o capim tá dentro dele se revoltando contra se revoltando a música. Da sua sua vida. Pode com a sua. Opa! Ah, e? Chega, não tem edição. Então, eu terminei o roteiro do Natal. Só por família. Caralho. Tá bonito. O que, que tá elegante? É, tem uns mexe-mexe ali. Tem umas três alterações. Mas vamos ali, deixar mas falar de do Natal em outro episódio. Sim. A gente foca pra falar do Natal futuro. Sim. Olha que bonito. A gente, nos episódios do Natal, a gente acabou falando bastante de Natal passado. E abordou bastante o Natal passado, principalmente no Expresso Polar, né? Sim. E logo, logo a gente faz um podcast sobre... Os fantasmas dos natais futuros. Os fantasmas dos natais futuros. Exatamente, vai ser bacana, vai ser bonito, vai ser beleza. Vai ser macio. Só que aí o Suede não pode participar, que ele não tem futuro, né? Eu não tenho futuro. Não, quem não tem futuro não participa. Nem ele, nem o Outcast. O louco. E eu comecei a assistir Devil May Cry Baby One Punch Man. Atrasadíssimo? Atrasadíssimo, mas tava liberando ele as coisas pra fazer. Ele tá no momento light do Devil May. Eu tô no terceiro episódio. Só rolou sangue, nada de muito. Eu que tava. Ele tá no Criança Esperança, depende de nós. É, você ainda tá feliz na série. Tá ok, quando entrar o show do Calypso, meu amigo. Porque você vai sair do Criança Esperança e vai pro show do Calypso. Nossa, mano. Cadê o trocadilho aí? Não é trocadilho, é sair de algo. Nossa, vamos ser felizes, vamos ajudar pra ir pra bosta. A lua me traiu. Caralho. Entendi. Pra ir pra lua me traiu. Entendi. Mas e a semana de vocês, galera? Como é que foi? Ah, foi corrido. Eu voltei a trabalhar. Tá tensa a vida. Tá sem barba. Tô sem barba. Tive que cortar o cabelo. Só que... só tá acontecendo meio que bosta, assim. Que eu acordei hoje travado, dormi de mau jeito. Eu nem ia vir gravar, mas aí vamos lá, vai. Vai que o Suede resolve fazer alguma cagada. Alguém tem que consertar ele, né? Aí essa semana eu só voltei a jogar o Stardew Valley, que é tipo um Harvest Moon antigo, e que saiu pro PC, é feito por um cara só, desde a programação até a trilha sonora, e é um jogo fantástico, é bom pra caralho. Nice, nice. Alvin. A minha semana? Que é a sua semana? Aquela semana animada que você teve. Porra, a minha semana foi foda, porque eu ensinei pros meus companheiros de trabalho que... Como fumar crack na torneira. Não, que eles têm uma mania que nem... Eles me zoam muito por eu falar mano. Tá sempre certo. Usar o mano como vírgula. Só que, tipo, qualquer coisa que acontece lá, que nem quando eu falo, eita caralho, buçanho, caramba, eles falam, eita doença do sete cranco, ou eita doença da febre do rato. Você trabalha com eita uma galera doença, bem chata, eita, não sei né? Que da bobônica, tá ligado? Não, o Alvin trabalha com os capiauzão, mano. Sim. Vocês não entenderam o que eu quis dizer, mas tudo bem. Acho que eu não faço nem questão de entender. Os parentes do Suede, praticamente. Legal é os seus aluninhos. Não, vai então. Lá, e aí eu tava lendo. Eu terminei de ler o livro do Eu Sou a Lenda. E tem uma parte do livro que o cara fala sobre a peste bubônica. E eles falam bubônica o tempo todo lá, né? E aí eu expliquei o parceiro que trabalha comigo e os caras começaram a ficar, como assim? Que isso daí era doença e não sei o que. Aí eu falei, mas vocês sabem que é doença da febre do rato? Aí eu falei que era leptospirose. E os caras agora estão... Tipo, eles começam a falar as coisas deles e eles falam... Eita, doença do ato... Oh, perdão, meu padre Cícero. Isso aqui, os caras começam a rezar, mano. Como assim, agora, velho? Tipo, eu buguei a mente dos malucos, mano, tá ligado? Os caras são realmente capial. Porra, mano. São, os caras provavelmente nem devem saber que sexo faz filho, né? É, que assim, não, né? Não é zoeira. Tem gente que não sabe que sexo faz filho. Tem filho. É esse povo que quer legalizar o aborto. Não, mentira, gente. Eu sou a favor da legalização do aborto, fica claro. É, mas... Polêmico. Mas realmente tem gente que não sabe. Eu fiquei pensando assim, será que eles pensam que realmente tem cegonha ou que botaram a criança lá dentro? Um anjo. De acordo, tem aquele filme Mary Max, que é um filme Mary de massinha, que a menina tem um amigo que é um velho, gordo pra caralho. E a mãe dela falou que os adultos acham os filhos nas canecas de cerveja. Nossa. Que faz muito sentido. Faz sentido pra caralho isso. Caralho. Eu já vi isso em algum lugar, mas eu não lembro de ter visto. No carnaval, provavelmente. Foda-se, no Mary Max tem. Não, tá ok. Porque você já engravidou com uma caneca de cerveja. Porque o Suede ia falar, não é do Mary Max, é de outro lugar. Eu vi no Mary Max, foda-se. Não, era uma lenda celta que não sei o quê. É, exato. Desculpa, vamos gente. Vamos falar do Suede. Desculpa. Não, eu já tenho um cast inteiro. Peraí, sobre mim, passa mesmo. Sobre o Suede, eu não tenho nada a declarar. Sua semana, eu vi que você só comeu que ele muito tá meio bacon. Borocochô. É verdade, sim. Você comeu e não chamou a gente, né? Não, eu cheguei em casa e já tava aquela porra toda. Tava tudo, a maioria tava murcha ali dentro do micro-ondas, mano. É bacon. Não, mas. Então. Apesar que ontem eu fui numa hamburgueria. Ele também não chama a gente. Foi decepcionante. Eu não vou falar o nome dela. Depois eu falo aqui em off. Vamos chamar de hamburgueria Trucks. Mas tudo bem. Tá. Eu fiquei muito decepcionado, porque, tipo... Quando você vai num negócio de hambúrguer caseiro, você espera apertar o hambúrguer e sair aquela água linda, aquela, né? Aquela Sim. vida do pão. A gordura, aquela aguinha. Não, não tô aguinha. Falando de sangue. Até o bem passado, quando você aperta, sai uma aguinha. Não é porque aquela, o Suede julga todo mundo que não gosta do mesmo lixo que ele. Comida suculenta. Então, até o bem passado, você aperta e sai uma aguinha. Não é sangue. Eu tô falando, tipo, realmente da gordura e tal. Não saía. E olha que o meu tava ao ponto. Era um hambúrguer seco, tipo um McDonald's. Não, sabe quando você pega o bagulho, põe no liquidificador e tritura pra sempre... Até Nossa. Ficar pedaços extremamente minúsculos, ou seja, a água toda vai embora. E daí você faz um hambúrguer baseado naquilo. O hambúrguer era feito com uma pasta de carne, então? Praticamente. Nossa, que merda. Só que a batata era aquela batata canoa. Que a batata realmente no formatinho numa canoa, batata frita. Sim. Com muito cheddar e, tipo, muito bacon. Não é assim, bacon. É muito bacon. É, isso pelo menos é doido. Eu comi ontem, então. Sim. Cheio dos bacon, louco. Tem refil de tubaína e Coca-Cola. Porra, aí sim. Aí é da hora, hein? É interessante. Tubaína. Mas o hambúrguer em si, que era o foco, né? Afinal, uma hamburgueria me decepcionou um pouco. Agora, o que não decepcionou foi a batata. Ah, batata. Porra, aquilo foi bom, hein? Isso, puta isso que pariu. Isso a gente fala nome. Coisa boa a gente tem que falar nome. Batateiro. Se você é de Matão, se você for de Araraquara, vem pra cá. Isso é de Matão? Onde que fica isso é de Matão? Eu não tô sabendo. É que é só delivery. Eles fazem, se não me engano, só pelo Facebook e WhatsApp. Passa depois. E, cara, eu cheguei lá, era uma batata suíça que eu pedi. É uma batata suíça. 26 pila. Em alguns lugares como batata rosti. É, 26 pila. Eu pensei, é caro, mas deve ser da hora, pelo menos. Na hora que chegou, o cara botou a sacola na minha mão. Eu falei, caralho, o que, que vocês fizeram? Mataram um bebê e botaram aqui? Caralho. Ele, não, cara, é um quilo de batata que vem nesse negócio. Eu, caralho, 26 caralho. Pau pra um quilo de batata. Eu tô feliz pra caralho. Porra. E eu pedi uma recheada. E, tipo, mano, é um quilo de batata. Eu comi metade do negócio, não consegui comer mais. Eu comi inteiro, mas o cu já tava fazendo bico. Tô ligado. Tava tipo minhoca, né? Exatamente. Vai entrando e saindo embaixo. Que nem o desenho do Olaf, entrou como... É, exatamente, cara. Não, é, saiu como... Saiu como entrou. Entrou como saiu. Então, batateiros, procurem, é muito bom. Os preços, tipo, vão parecer caros, mas quando você vê o tanto de comida, é um absurdo. João! Eu! Sua semana emocionante! Ah, não foi tão emocionante, não, mas foi consideravelmente legal. Foi uma semana de decisões na minha vida. Você fez umas encomendas da hora, que eu sei. Hã? Que decisão que você fez? Você comprou umas coisas doidas. Ah, sim, ah, sim. Baseado no cast passado. Ah, sim, eu terminei de comprar minhas coisas de tatuagem. Falta uma coisinha ainda, mas vai comprar. Então, é sobre isso mesmo que essa semana foi. Foi eu decidindo que não farei faculdade, conversando com a minha mãe sobre tudo isso, sobre eu desistir da minha vida acadêmica. Uou. Pra focar realmente nesse negócio de tatuagem, que é o que eu quero. Então, Você tá fazendo preparatório, não tava? O quê? É, eu tava fazendo cursinho de pré-vestibular, já acabou, já tinha acabado. Ah, tá. Foi de 6 meses, aquele intensivo. Você fala que você vai na escola? Como assim, você não entendeu? Você tá no terceiro colegial? No terceiro colegial. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Ah. Ele é novinho de tudo. Eu sou novinho. Isso. Eu tô novinho. Essa geração millennial me confunde tudo. É que até, sei lá, uns 3 meses atrás, eu falava pra minha mãe que eu queria fazer faculdade, que não sei o quê. Larga a escola. Né? É só ver, ó, exemplo, é regra isso, cara. Quem larga a escola vira Steve Jobs, vira Bill Gates. Suede. Putz, fala isso pros meus pais. É, então tá, foi basicamente foda. Isso. Eu tenho... focando no que eu quero, existir um negócio aí que antes parecia muito bom, mas agora não parece nada legal. O que era? Ah, eu queria ser professor de história. Nossa, foi um negócio que desde sempre eu sempre quis ser professor, mas pra isso era uma puta coisa que eu ia ter que fazer muito tempo, né? Estudar pra caralho. E... agora ele quer ser o Mihaly Karai. Tipo isso. Mihaly Karai é um tatuador. Escute o último cast. O nome dele é Mihaly Carai. Tipo, eu vou no banheiro, tô ocupado, mirra ali, carai. É. Ou tipo, o carai que vai te ralar, entendeu? É, carai vai dar uma ralada em você. Mas eu até te falei, João, se você fosse fazer a faculdade, era ideal que você fizesse a faculdade e também partisse pra cima de tatuagem, essas coisas que você gosta, porque é bom ter alguma coisa como plano B, né? Ah, sim, claro, obviamente. Mas vocês viram que vender no Reino Unido teve uma um jornal que estampou na capa o nome, o logo da Supreme, e ele vendeu tipo em 30 minutos todas as edições. Que? Gente, tosco comprando, né? Teve gente vendendo no eBay por $100 no jornal de $5. É. Caralho, mano, como assim? Por quê? Só por causa disso? É, só por causa disso. Você tá com o boné da Compton. É, isso aí. O que você acha dessa geração Outfit? Ah, cara. Você gostaria de ter um boné da Supreme? Eu tava indo atrás dos preços. Pra ver. Qual que depois do Outfit, todo mundo que ficou curioso pra ver, né? E nossa, os moleque lá que trampa comigo, tudo, pô, mano, quero pegar essa camisa aqui, tipo, R$2.000 é a mesma camiseta que você vai no Braz, você compra a porra da camiseta igualzinha, tipo, da Supreme. O maluco vai ter que trabalhar, sei lá, 2 meses, né, pra gastar o salário inteiro pra comprar essa porra, né, mano? Não, então, e se fosse um negócio que, não sei, mudasse a minha vida, me... tivesse alguma coisa no tecido que me deixasse algo diferente, mas não, é só a porra de uma roupa. Tipo, se fosse o tênis do Marty McFly, é, né? É, se fosse um negócio fodão assim, ah, mano. Não, mas o foda é que o pessoal tá assim hoje em dia. Eu tava vendo uma moça lá do serviço comentando que o filho dela, que tem, acho que, seus 10, 12 anos, assim, tá em fase de crescimento ainda, tá pedindo tênis de R$500, sabe? Um tênis que uma criança numa idade dessa vai usar, tipo, uns 6 meses e não vai servir mais. Então. É foda, né? Você vai ficar pagando um cara em roupa assim, desse jeito. Se você tem dinheiro sobrando, beleza, mas um cara que tem que economizar 3 meses e comprar uma camiseta vai tomar no cu, né? É uma foda. Que nem, eu sempre fui gordinho. Então sempre que foi difícil conseguir roupa, né? Pra gordinho é difícil conseguir roupa. Tipo, que nem você quer uma estampa da hora, você tem que procurar só na internet, que loja mesmo você não consegue. Sim. E aí. E que muitas lojas que falam que é número grande, quando chega, sim, tipo, o bagulho é pequeno, tá ligado? E aí dá aquele desânimo. E aí hoje tem como eu comprar, tipo, alguma roupa que eu quero, alguma coisa que eu gosto. Mas eu não pago um absurdo do cacete numa roupa, tá ligado? Cara, eu tava num show do Kiss, um show que teve, se eu não me engano, em 2015. E 2015, cacete, foi 2013, 2012, em São Paulo. E eu pensei, caralho, todo show que eu quero comprar uma camiseta oficial da banda. Eu cheguei lá, a do Kiss, original, com os detalhes metálicos, coisa mais linda, R$100. Eu falei, enfia no cu esse negócio. Eu não vou pagar R$100 numa camiseta. É foda, mano. Agora você vê esses caras, dois pau numa camiseta. Então o delicioso sabor do consumismo capitalista. Não. Mano, dois pau, uma cuequinha. Você faz o seu guarda-roupa com tênis e tudo mais, tá ligado? Sim. É, tênis. Tênis sim, tipo, de pagar 200 conto. É o máximo que eu pago também. Não, vamos tênis. Lá. 600 conto. Você, sei lá, compra um guarda-roupa. Não é grande coisa, mas você compra. Sim. Você gasta ali umas camisas, pá. Mais um tênis. Ó, vamos lá. 600 conto, mais 200 do tênis. Sim. 800 pau. Você compra de meia cuequinha aí uns 200 conto. Sim, compra bastante. 500 conto pra você comprar de camiseta, 500 conto pra você comprar de calça. Não vai caber no guarda-roupa. Cara, eu acho que eu não gastei 500, 800 reais assim em roupa em 2 anos. Cara, um dos lugares mais legais que você acha coisa da hora é brechó. Com 15 contos, é você verdade. Sai com 3 sacolas de roupa, tá ligado? Você sai com uma camiseta do Mihaly Carai lá, com né? Certeza. Mas ultimamente, por causa dessa galera índia aí, os brechó estão vendendo coisa cara pra cacete, mano. É, os cara pega doação e vende por 200 reais. Mano, os brechó tão hipster, então. Sim. É foda. Mas é difícil. Pro lado que você vai, as coisas estão ficando. É pensa, o brechó né? Indie. Não, você vai lá, você acha o cara que você acha no Starbucks. É, com uma máquina de escrever. Exatamente. Uma máquina de escrever e um iPhone, né? É, eu ia falar isso também, mas eu tava dando uma respirada óculos aqui. Sem grau. Ah, vamos falar daí enquanto eu ponho o juiz. Depois eu vou falar sobre vape. Cara, eu acho que esses dias a única coisa que eu fiz foi eu jogar videogame no mínimo tempo que eu tive livre. E eu tava jogando Legend of Zelda Link Between Worlds do 3DS, é fantástico também, cara. Vai até tatuar? Eu vou. Pior que eu vou. Aí sim. É verdade, né? Onde você vai tatuar? Na perna. É, no Pedrão. Então sempre tem essa, gente. Eu vou lá no Pedrão pegar a máquina dele e tatuar ele. Nele, tá ligado? É. Aí é da hora mesmo, hein? Ah, cara. Você põe respeito. Falando de jogo. Não sei se o Pedro não joga mais, mas, cara, a nova expansão do Hearthstone tá muito legal. Eu tô sem tempo. Apelona pra caramba. Mecanoides voltando. Pior que agora só eu pra falar disso daí, que, cara... É, sabe o que você podia fazer também? Falar na direção do microfone, sabe? Eu não tô falando na direção Você tá falando com o microfone pro seu queixo. Tá falando baixo pra caralho. Passou o som de um jeito. Tô agora vendo melhorou. Aqui... Perdão. Melhorou, mas a taxa agora... aqui não melhorou, não. Não melhorou? Agora melhorou? Pouquinho. Agora está melhor, pessoal? Que bom que está, pessoal. Vai ficar assim, vai ficar assim. Ok, ok, ok. Ô, gente, ó, depois vocês perguntam, pô, mas por que a voz do Suede saiu baixo nesse cast? Não foi tanto assim, não. O filho da puta tá falando longe pra caralho do microfone. Eu tô falando pertinho, tá? E rale caralho. É como se eu estivesse falando dentro do ouvido de nossos ouvintes. Mas então... Cara, Hearthstone tá legal pra caramba. Mecanoides voltando com tudo, umas mecânicas... Então... Ômega, fudidonas aí. Me parece Yu-Gi-Oh! Não, muito bem. Mecanoides me parece Transformers isso daí. Tipo uma raça de... Tem os Autobots, os Decepticons e os Mecanoides. Mas o que aconteceu essa semana? Alguma revista do Grupo Abril soltou uma matéria sobre vape. Falando o quê? Falando que faz mal pra caralho e sei lá o que e tal. É melhor fumar. Não, falando tipo coisas como... Ah, porque o vapor... faz mal pro pulmão. O vapor tem substâncias que fazem mal pro pulmão e tal, beleza. Não façam inalação, crianças. Se estiverem com tuberculose, pau nos seus cus. Não, eu acho que assim, pra alguém que nunca fumou e vai pro vape, nada contra, porque, né, tem um exemplo na família. Nicotina fez bem pra você. Mas, tipo, pra quem que vai só na curtição, molecada, assim, sabe? Que vai pra se mostrar, eu acho uma bosta. E lógico que faz mal, não é oxigênio, filha da puta. O que é o que a gente fala, nós, vapers, isso é de futuro vapor. Futuro vapor. O que a gente fala é que faz muito mais, faz muito menos mal do que o cigarro. Então é favorável consumir a nicotina através do vape, porque faz muito menos mal do que o cigarro. Ninguém absolutamente nunca falou que o vape é saudável. Não falou que é pra você comprar um vape e sair por aí baforando nicotina junto com vapor. Se você... Cara, se você fuma... A única coisa, se você fuma e tá decidido, se tem uma condição ruim de vida, de saúde, você quer parar, tá ligado? Aí outra, eu tava vendo uns documentários sobre isso esses tempos atrás, e o pessoal aqui no Brasil simplesmente fala que faz mal, sendo que várias faculdades americanas estão fazendo estudos sobre, e até agora é inconclusivo, porém, todos os que conseguem parar de fumar é por causa do vape. E tem um detalhe. Todos os estudos, eu já vi estudo espanhol, estudo italiano, estudo inglês, falando que estimula a capacidade pulmonar. Não, mas aí você vê, por exemplo, o mundo inteiro partindo para a direção de legalizar maconha. E o Brasil acabou de soltar um flyer no Twitter que virou um meme do cacete falando que os efeitos da maconha a curto prazo tem... perda de memória, tem morte, tem um monte de coisa assim, cara. Porra, faz pesquisa em cima, pelo menos, libera pra doenças. Inclusive, essa semana saiu a notícia que uma menina que tinha coisa de 200 casos de epilepsia por mês conseguiu finalmente o direito de poder importar legalmente só o canabidiol dos Estados Unidos, que é uma substância que não tem todos aqueles efeitos da maconha. E tem os efeitos bons que o pessoal tá usando pra tratar Alzheimer, Parkinson, essas coisas. Só o Brasil que tá cagando pra isso. Cara, e tem vídeos que você vê um maluco com Parkinson, tá ligado? Meio que... O cara parece um vibrador ambulante, tá ligado? E daí ele fuma um. Já na hora, né? Instantâneo. Coisa de, tipo, 2 minutos depois o cara já tá normal, velho. E ninguém tá falando aqui pra liberar a maconha pra sair fumando por aí. É questão do uso medicinal. Sim. Dessa porra. Eu tenho crise de enxaqueca fodida. Estou tendo coisa de 2 vezes por mês. E o maior avanço da ciência até agora foi diminuir o caso em 50%. Mas parece que com os estudos o canabidiol também acaba reduzindo mais ainda ou até acabando com os casos nas pessoas. Então, e daí chega o vape, que é uma parada bacaninha. Uma parada interessante. Uma forma, digamos assim... menos invasiva, menos prejudicial do que o cigarro, de você consumir sua nicotina diária, o nego vem metendo pau. E a revista Abril falou isso devido a uma declaração de que órgão? Não tem ideia. Da Anvisa. Ah, é aqui, aquele negócio, né? Não, vamos deixar o cigarro livre, porque quem compra que se foda com isso, mas vamos proibir o vape, porque quem compra não pode se fuder com isso, sabe? É tipo assim, não. Ai, caralho. A Anvisa lucra, tipo, bilhões por mês com cigarro. Por mês não, por ano. Com cigarro. E como o vape é algo muito novo e algo que vai tirar mercado e tudo mais, lógico que os caras vão falar bosta e lógico que os caras vão falar que você pode ter, mas você não pode comprar. É, daqui a pouco, pelo jeito, vão proibir de vender em qualquer lugar, né? Só que as essências, muitas delas, já estão vindo com um escrito, tipo, este líquido contém nicotina, blá. É, não, o certo é vir mesmo, porque querendo ou não é uma substância adictiva, né? E eu acho que assim, porra, você vai falar que faz tanto mal quanto cigarro. Quer dizer que de 4.700 substâncias tóxicas encontradas no cigarro, só PG, VG, essência e nicotina fazem mal? Por isso que é igual o mal do cigarro? Pelo jeito é. Então, eu acho que não. Então, revista da Abril, que eu não vou citar o nome, vamos, né, vamos pensar um pouquinho só. Uma curiosidade pra quem fuma e nunca soube, nunca percebeu, mas... bem explícito de um cigarro, dá pra você ver que ele tem, que você também puxa pólvora. Esses tracinhos do cigarro, que tem todos, não é um decorativo. Muitas não vezes é. Você escuta o barulho do estalar. Sim, se você tá no silêncio e você olha pro seu cigarro, quando ele tá no espaço branco, ele tá normal. Quando chega no risquinho preto, ele dá aquela explosãozinha, aquela combustãozinha. Você escuta claramente isso. É pra ele não apagar. Tem pólvora em todo o cigarro, no papel do cigarro. Tem até pólvora nele, tá ligado? Que não é foda. E assim, você dizer, ah, porque vapor faz mal e tal, ninguém mais toma banho quente. Não faz inalação. Não faz inalação. Inalação tem algo que não é natural como oxigênio, tem um medicamento lá dentro que tá indo direto pro seu pulmão. Então, tipo, sei lá, sei lá. Não, isso é Brasil indo contra, na contramão de tudo, como sempre foi e como sempre vai ser. Então, foda-se. O jeito é voltar cigarro e voltar até propaganda, igual a propaganda que eu vi antiga de eu cigarro. Só falar antes, né? Okay. Eu só quero dizer que eu fumei pelo que esse ano ia fazer 10 anos. Eu já tinha tentado parar de fumar com coisas legalizadas. Que, por exemplo, adesivo de nicotina, que só fez mal, mas mal pra caralho pra mim. Chiclete de nicotina, que todo mundo que usa chiclete de nicotina sabe como é uma bosta aquilo. E já tentei, sei lá, ficar calmo. Não tem como. A única coisa efetiva pra mim foi o vape, que eu tô desde fevereiro desse ano. Sem encostar no cigarro. Sem encostar em cigarro. Nem vontade de pegar o cigarro. Até o Pedrão fumava igual uma caipora e agora tá com vape. Então... E isso faz bem, porque a pessoa que quando para de fumar, volta o paladar, volta a capacidade pulmonar, como, volta um monte de coisa. Como tipo... porque capacidade pulmonar tem muito a ver com dormir bem. Eu passei a dormir muito melhor depois de um tempo usando vape. Viu, Suede? Então, sim, tipo... Sim, sim. Isso é bom. Cara, sei lá. Acho que, ó. Se eu for contar com 15, que foi no final dos 15 que eu assumi pra minha mãe que eu fumava, que aí eu comecei a fumar todo dia. Que eu assumi pra minha mãe no momento, eu fiquei pensando outra coisa. Que eu falei. Na verdade, eu fui descoberto, né, por uma filha da mãe, mas tudo bem. 15 anos faz. Fala, viado. Não, é que eu tive uma epilepsia. Uma epilepsia. Você teve uma epilepsia. Eu tive uma. Parabéns. Ah, vocês entenderam o que eu queria. A mãe dizer. É que aguentou pra sua mãe que você teve um ataque epilético fumando isso. Ou então seu filho, cigarro, né? Eu tive um barato aqui na mente. Enfim, faz 11 anos que eu fumo, cara. Que eu fiz 26 agora, faz 11 anos. Você fuma caras? Que eu fumo caras, coroas. Caralho, caras contigo, fuma caras, fuma charutão de carne. Assim. Não. Faz 11 anos que eu fumo, saca? E vou largar também, vou entrar pro mundo vapor da coisa. Vou treinar manobrinha no meu quarto. Pro mundo vape. Vapor é quem usa. Então, vou entrar eu falei mundo vapor. É, pro mundo vape, vou me tornar um vapor. Isso, obrigado. Desculpa. Ai, sim. É porque a gente tem que meio que catequizar, né, cara? Categorizar. Que é um dry hit, manja, essas coisas. A gente, mais pra frente, quando você estiver usando vape, demorou. A gente pode fazer um cast sobre isso. Beleza. Fazer um cast sobre vape? Fazer um cast sobre vape. Nossa. Chamar o Léo, chamar o Pedrão, chama o Dan, chama todos os caras que pararam de fumar e estão usando vape. Não, isso justo. Não pode levar em consideração, não. Não pode. Não pode levar, melhora de vida não pode levar em consideração, né? Pedro, qual é o seu objetivo com o vape agora? Eu ia ficar calmo. Justo. Não sei se ia fazer a piadinha, Pedro. Olha, eu não sei se ele reparou, mas pra mim funcionou. Pra mim, digo, olhando o Pedro, funcionou. Sim, funcionou. Não, eu sempre fui um amor de pessoa, calminho. Não, mas agora você tá bem mais de boa. Uma coisa que eu reparei, eu uso muito pouco isso aqui, de vez em quando. Só que eu percebi que por causa da diminuição de estresse, às vezes, eu dei uma aliviada nos meus quadros de enxaqueca. Que assim, a minha eu continuo tendo na mesma frequência, só que não é mais tão forte. Eu não sei se tem a ver ou não tem a ver, vamos ver com o tempo. Mas é mais pra dar uma acalmada, que esses tempos atrás a coisa tava meio feia, o menos mal que pode acontecer comigo é usar essa porra. Exatamente. Ó, só queria dizer que o povo tá escutando que eu tô com tosse e tal. Seguinte, não, mas ela tá defendendo o vape, mas tá com tosse pra caralho. Eu saí do hospital recentemente. Eu saí do hospital recentemente, imunidade baixa, peguei duas gripes seguidas. Esfriou pra caralho, tá todo mundo gripado nessa merda cidade. Eu tenho refluxo, o que ajuda a dar tosse, pode perguntar pra gastro isso. E eu tenho alergia pra caralho a pelos de animais e tem dois cachorros em casa. Então... Tipo, calma. Além de vir gravar na casa do Suede, né? É. O que tem a minha casa? Cigarro. Animal. Animal também. Você tem nojo dos pelos do Suede? Não, eu tenho asco. Acho que todo mundo tem. Vou te dar um abraço sem camisa qualquer dia. Nossa senhora, eu vou tacar fogo no meu corpo depois. Me vê aquela... Não sei se vocês viram no Face uma página que... É, revistas antigas... Manchetes antigas, aí a foto de capa deles é uma reportagem do Tony Ramos contando como ele é um bichinho de pelúcia. E ele é tipo como se fosse o Suede sem camiseta, sentado assim, de chinelinho. Que na, nojo, na praia, velho. Tá então, eu me pergunto como que nego chama ele pra dar credibilidade pra uma carne, velho. Então, mano, o cara é todo peludo e... Mas que pelo tem no cara? Era pra ele... Epa, não é Freeboy isso aí? Não é Freeboy? Igualzinho. E tipo, mano, o cara tem pelo pra caralho. O que tem a ver? O que é verdade? O que tem a ver? Pelo dele na carne, mano. Relaciona um cara peludo pra caralho com um bife de qualidade, porra. Na verdade, não. O bife também veio de um bicho peludo pra caralho, né? Não, sim, relação... mas o Tony Ramos não se depilou pra fazer o comercial. Relação... Mas ele não ficou pegando a carne com pelo. A relação é aquela coisa do pensamento passado, pensamento antigo sobre aquela coisa do homem peludo. Demonstrar o machão, aquela coisa assim. Os ursão, né? Os ursão, o machão. Ah, você curte uns lenhador, ursão, não. Né? Não, e o lenhador. Vegetariano comendo freeboy. E aí? Qual é o problema? Coisa, né? É, teve dessa também. Isso foi muito pior. O Tony Ramos pode fazer a propaganda que ele quiser. Botar o Roberto Carlos pra fazer do freeboy é uma merda. Caralho, agora pensando, né, direitinho. Não, não, não é agora. No dia seguinte já começou a receber crítica, né? Sim, mas tipo, no meio daquilo tudo... Eu nem tinha parado pra refletir, realmente, o cara vegetariano, o garçom chega, entrega a massa pra ele e fala, não, o meu é esse aí. Mas senhor Roberto Carlos, isso daqui é uma carne. Ah, mas é freeboy. Mano! É, volta lá e escuta o episódio de publicidade que a gente fez, a gente fala bastante desse caso também. É verdade, que é muito escroto, gente. Então, tem muita coisa que eu não lembro ainda. Eu tô reescutando muitos casts exatamente porque eu não lembro. Ah, mas é bom, eu vivo reescutando todos os casts. Mesmo assim, eu continuo não lembrando. Eu também. Seu caralho. Você nem escuta os recentes, filha da puta. João. Oi. Fala alguma coisa. Ah, não sei, cara. Tô meio você tá falando do comercial hoje. De cigarro. Você chegou a assistir o comercial do cigarro? Que? Fala do comercial do cigarro, depois você... Ah, não. Propaganda de cigarro. Você tava falando assim... Não acredite nessas mentiras. Fumar durante a gravidez faz bem. Faz com que seu bebê nasça magro e elegante. Pior que facilita o parto. Tinha isso mesmo. É propaganda do Winston. É. Caralho. Que é um puta cigarro horrível. Caralho. É, pra quem não sabe, o João fumava e ele largou antes de começar esse negócio. Podia de vape. Falar isso? Não sei. Tudo bem? Okay. Acho que todo mundo sabia, né? Você fumava, mano. Às vezes o cara não gosta, véio. Que faz. Era mó cair fora, velho. E perto de muitas pessoas. Ele aparecia rodando, gritando caracatau, tá ligado? Imagina ele com a cara pintada agora, com o cabelo arrepiado. Caracatau, então. E sinceramente, na família dele... O poranga e o poranga. Na família do João, eu acho que fumar é o de menos, pelo que ele conta de vez em quando. É, então os caras lá meio barra pesada. Família do João, você tá conversando com alguém... O cara estende uma carreira na sua frente e vai. Não, caralho, assim não, também assim não. Mas o que, que você assistiu aí? Não, eu ia falar sobre... Peraí, você terminou de falar a propaganda do seu... Terminei. Não, calma aí, agora deixa eu te lembrar. É, o Desencanto, desenho novo da... Desencantado. Esse desenho é bom, é cara. É da hora, cara. E tem uns memes atual. Ele prega o atual. Feminismo de uma forma muito boa, é, cara. Machistas não passarão, exato, é mó barato. Exato, e assim, é aquele modelo Simpson de humor... Então, tipo, ela tá sendo feminista, mas você não percebe. Sim. Eu só assisti o trailer disso aí. Tô ansioso pra assistir isso também. É bom pra caralho. Ele tá disponível pra download, se tiver. Tá. E eu da hora um negócio novo da Netflix, não sei se já tinha em iOS, mas... Nessa semana, tipo, eu tinha baixado um episódio. Eu terminei de assistir, eu cheguei em casa no Wi-Fi... apareceu um negocinho de Netflix Smart, ele baixa o próximo episódio pra você, pra... Sim. Você não... Tipo, às vezes você esqueceu de baixar, ele já tá baixado lá, tá ligado? Ah, isso é da hora. Eu achei legal pra caramba. Não, mas essa série é boa, cara. Eu devo estar, sei lá, sexto, sétimo episódio, não sei. Quantos são? São 10. Ih, tô acabando. Não, então, eu tô assistindo um por dia pra não depois ficar com aquela, tipo, que nem quando a gente viu o Rick and Morty, que você assiste uma vez e depois fica caralho. Mas não, assim, mais. Spoiler. Primeiro episódio... Não dá spoiler. Não, só pra mostrar o grau do negócio. Eu não vi. Eu também não. Tá, então... Assistam. Não vou falar. Deixa eu falar de Netflix já também, que vocês entraram aí. Uma série muito boa que entrou aí. Eu nem sei quando, acho que é um mês atrás. Que... Eu nem assisti porque o traço não me chamou muita atenção. Mas é o The Hollow. Eu comentei com vocês. O Vazio. Eu assisti metade. Eu achei bem legal. Porque, assim, a proposta, aparentemente... Aliás, eu comentei no protestos. Comentou? Comentei. Eu não gravei. Você não ouviu, né? Não ouvi. Caralho. Mas eu achei bem interessante, cara, porque você assiste o primeiro episódio, você fala, cara, que legal, parece eles parecem personagens de um RPG. E você não entende nada até o sexto, sétimo episódio. Mas é, aí mas depois... um desenho, agora, puta, a gente tá refazendo o protesto, né? Mais um desenho que eu falei, tipo, meu, que traço que incomoda. O do Hollow? Não, o... Devilman. Devilman. Sim. Nossa, sim. Mas é um bonito, traço que me incomoda. Cara. Não, mas no começo ele incomoda pra caramba. É bem diferente de qualquer coisa que eu já vi. É, que você olha e você fala, cara, não sei se é mal feito. Ele lembra não um sei pouco se Gantz. Quiseram trazer essa sensação. Cara, nem um pouco. Lembra do anime. É que pra quem não acha nada a ver. Tipo assim, pra mim, eu tava muito acostumado com esse tipo de animação japonesa, assim. E eu, pra que a gente já também já tinha lido o mangá, depois que o anime também já foi mais tranquilo. Ah, esse Devilman. Como é que é Devilman Baby? Devilman Crybaby. Crybaby. Tem na Netflix, vocês falaram pra mim, baixar, eu pensei, tava pensando que era uma série. Agora que vocês falaram que eu fui sacar que era esse Devilman. É uma série, né? Nossa, o desenho que eu assisti. Que pra mim era tipo seriado... Sim. Tipo Black Mirror. Tá assiste. Desenho só que eu assiste. Um desenho. Porque olha, até porque a gente já falou no protesto, então vai ficar repetitivo. Mas é do caralho, é do caralho. Gostei. Um desenho que eu tava assistindo esse dia. Nossa, que é muito gostoso de assistir, é muito bom o humor, é muito... É ácido, é gostoso de ver. É Final Space. Tá na Netflix também. Então. Isso eu quero ver. Eu tinha baixado. Da hora. Bastante gente da falando hora. Bem, mas eu não peguei pra ver ainda. O molequinho loiro e a geleinha verde. Carai, lá, passou, né? Um morcego dando um rasante aqui, foda. Pô, mas é muito legal por causa do humor, sabe? Não é o tipo de humor que você espera ver. É. Como explicar? É escrachado. Não. É tipo, é porque a galinha atravessou a rua, daí você fala pra chegar ao outro Monty lado, Python. Daí eu falo, não, pra comer seu cu. É isso. Não, tipo um Monty Python, sabe? Tipo, tem uma inteligência artificial, ela fala assim, ah, eu vou te dar um cookie. Aí ele abre a porta do cookie, o cara enfia a mão, fecha e quebra a mão dele. Isso é legal. Isso é Happy Friends. Não, mas não quebrar a mão, tipo, literalmente, mas no jeito escrachado de desenho animado. Entendeu? Aqui, tipo, dos dedos ficar tudo torto e tal. Isso, mas sei. É uma pegada meio... Rick and Morty também lembra bastante, é legal. Gostoso de assistir. Rick and Morty. Falando em Rick and Morty, eu lembrei que o cara lá fez os tweets bizarro. E lembrei do James Gunn. E lembrei que o James Gunn realmente não vai... Não vai fazer o Guardiões 3. Nem o outro lá. Então, o, talvez o Drax não faça também, né? E é uma sacanagem do caramba, né? É, esse negócio de desenterrar a Twitch é uma bosta. Você sabe por quê, né? É tipo, é uma puta negócio de... É caça às bruxas, não, cara, é um negócio de política. Tem muito a ver com política dos Estados Unidos, sim, não, Unidos, no caso velho. Do James Gunn, sim, porque ele fazia campanha contra o Trump. Uhum. E os seguidores do Trump foram lá e resgataram É que assim, foi assim, é que teve uma... Eles expulsaram uma pessoa por causa de um político que era da... Na teoria de direita, eu não lembro qual que é, o Democratas, não é? Sim. Direita. E por causa desse ativismo. E os caras falaram, mas e o James Gunn também é a mesma coisa? Ele também é ativista, só que pro outro lado. Aí eles, pra dar meio que desculpa, usaram o pretexto de coisa de... É, essência da empresa, né? Mas é coisa de não, ativismo. Mas mesmo assim, mesmo político. Assim, qualquer... Pra você ter ideia, a Disney tem uma parada de tipo... Eu tô falando que o João, ele tá prestando muita atenção. Eu tô escutando! A Disney tem uma política até pra funcionários do parque. Que tipo, meu, você tem que ser o exemplo de pessoa. Sério, velho? É. Então é... Você tem que se manter neutro nessas coisas. Exatamente. É que eu não tenho aqui agora o que a Disney exige, assim. Mas no próximo ao vivo eu trago. E é pesado o negócio, cara. É, assim, eu já vi isso em entrevista. Eu vi um vídeo com uma entrevista com ex-funcionários da Disney e tudo mais. Eles falam que é bruto. Pra você ter ideia, nenhum funcionário da Disney pode falar que não sabe alguma coisa. Ah, sempre tem que falar que sabe? Tipo... Tem sempre que dar um jeito de chegar na resposta. Ah, sim. É cara. Qual a raiz quadrada de pi? É, não. O cara tem que... Eu quero começar cantando. Can you wish a friend? Falando em política de empresa, não tem nada a ver, mas é um negócio que eu lembrei que é muito interessante, que é meio que escravidão moderna. Quem nunca? Por exemplo, empresas como a Google e a Blizzard, entre muitas aspas, escravizam seus funcionários, bajulando eles demais. Por exemplo, o Google, Você fala, nossa, deve ser muito da hora trabalhar na Google. Você fica lá num parque, tem muita coisa. Cara, os caras ficam 16 horas na Google trabalhando. Mano, é que é tipo ser professor. É um, é um entre aspas, né? Não, de escravizar. Sim. Porque, tipo, o ambiente é tão de boa e tem tanta coisa pra você fazer... Que você fica muito tempo. Que você acaba realmente se distraindo e ficando muito tempo, tá ligado? Então, é aquele negócio. Eles perceberam que forçar alguém a trabalhar muito não vai dar certo. É só você agradar alguém o suficiente pra ele trabalhar o quanto você quiser. Exatamente. É aquele negócio que eles compensam no reconhecimento. Que muitas empresas não dão reconhecimento nenhum para os funcionários, por isso que todo mundo trabalha insatisfeito. Tem gente que trabalha no soco, Pedro, para você ter ideia. Vai cobrar salário, toma um socão. Essas coisas, o nego vai lá cobrar salário e fala, não, pera aí, deixa eu te dar um acerto. E acerta. Tô seu plano dentário aqui. Exatamente. Pra que plano dentário quando você não vai ter dente, pau? Não precisa cuidar do convênio. Então, uma coisa bem conveniente pra você aqui. Quer que desentope o nariz? Faz uma rinoplastia. Pai, dá um soco. Tá? Cara, é foda, velho. Pesado. Eu acho pesado. É coisa do capitalismo sujo. É coisa do capirotismo. Pesado. É isso aí. Isso aí. É isso, cara, pra mim. Mas, Suede, fala alguma coisa aí. Eu vou falar, caraca, eu já falei sobre a Netflix, as novidades eu não tenho muitas, ele cara. Ele tá muito, falei Netflix. É, a novidade é que o Suede teve um AVC e ele não consegue mais falar. Toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele fala alguma coisa assim. Que cortou o cabelo, as palavras que se perdiam iam pro cabelo e não pra fora da boca. O cabelo era fonte de... Ele é tipo Sansão. Foi o mais baixo, né? Eu fui abaixando aqui, mas cada eu não vez falo... ele vai falando mais baixo. Difícil, menino, é difícil. Parem de olhar pra mim, eu não sei o que dizer, gente, tô desesperado. Vai dar um olhar de cast agora. Então, beleza, ó. Coisas novas na música que eu descobri essa semana. Nada. Sorte nossa, senão você ia ficar falando dessa bosta como se fosse a melhor coisa do mundo o dia inteiro. Clone da Aurora. Não é assim, né? Que clone da Aurora? Que... Não, mas. Já falei do clipe novo da Aurora, que, né? Foi meio black. Eu não vi. Quero como ver. Todos. Não é assim. Tem uns que é mó da Aurora. São incríveis, menos esse. Chega, João. Não, o clipe é incrível, mas a música é meio black. Vai, caralho. Tá, passando. Tá, então deixa eu enrolar aqui. O que foi? Eu realmente estou sem assunto. Ele me dá uma diretriz. Pra isso. Eu pensei, pô, ele não quer participar do que a gente vai gravar sobre o Stanley? Stanley Kubrick, não né? Sei falar dele. E não, agora Kubrick, ele fala, não, mas eu vou participar desse. Agora que a gente tá dando a chance pra ele participar, ele não participa. Cara, minha semana foi tão bizarra, eu não vi ela passando. Assim como esse trem que acabou de buzinar aqui. Entende? Vamos todo mundo ficar olhando pra ele? De novo, final Outcast. Coitado do Suede, tô com dó dele agora. Ó, certo. Falou, gente, agora o Suede vai terminar falando algumas coisas e a gente não vai falar mais nada, ok? Eu vou recitar um poema, pode falou ser? Falou aí. Recita. Vou recitar um poema aqui. O Pedro tá mutando todos os microfones, mas o meu... Não, mutou o meu também. Eu sou o 2. Ah, tá, foi o LUR. Eu fui conferir. Bom... Então fiquem aí com... Tô encabulado aqui. Certo. Certo, vou falar um pouco agora. Vou falar um pouco lento, porque enquanto eu falo com vocês, eu vou pensando num possível assunto que pode ser agradável a vossos ouvidos. Talvez agora eu lembre de uma poesia ou de uma música para ser recitada aqui, lembrando que logo menos voltaremos com literativa, que é algo maravilhoso aí, que entra em vossas cadências auditivas, e vocês não vão conseguir me desconcertar mais só por olhar para mim. Agora já estou pleno, e pensando em algo, me veio à cabeça uma música infantil em espanhol, que é muito bonita. É muito bonito, eu vou recitar pra vocês. Para agora. Você já parou a gravação, Tânia? Só pra saber? Não? Tá bom. Mesmo se já parou a gravação, vocês vão ouvir essa música recitada, que é muito bonita. Que ela se chama Pão e Canela. certo? Que ela é uma brincadeira de roda, é muito bonita. Que fala que a roda está rodando. E a roda, ela necessita de pão e canela, porque isso faz alusão às crianças pobres que brincam na rua e faz reflexo com os problemas sociais do país. E ela necessita de pão e canela. Aí tem um reflexo também de uma mãe vindo até essa roda e dizendo pro filho, pra dar um beijo de partida, que é hora de ir pra escola. Eu não vou recitar em espanhol, vou falar sobre ela, né? La rueda rueda, de pan y canela, dame un besito, vete para la escuela. Que jueguen la ronda es pan y canela. Então que joguem na roda pão e canela para saciar a fome, não só das crianças, mas da situação. E aí a roda, essa roda que alude à roda da vida, à roda dos momentos, a roda temporal interior que cada um traça suas ações e reações, ela começa a aludir às coisas mais simples, pois a música começa a dizer que ela rueda, rueda sol, de pan y canela luna, a la rueda, rueda mar, de pan y canela viento, como se a única coisa necessária que precisemos para uma vida plena assim fosse realmente as coisas mais simples. Acabou! Chew on that. Nice, right? It was nice. I just had to do it.